Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon. Limpando a garganta. Porque tá frio? Não, porque eu vou ler um monte de bosta. Não que os comentários sejam bostas, eu vou ler muita coisa. Muda pra muita coisa. Não vou não. Do meu lado direito está o Lucas. Não queria viciar no Pokémon Quest, mas viciei. E diretamente do Japão está o Jefferson. Ganhar jogo por causa da cagada dos outros é muito bom. Como assim, cara? Aquela história lá, quem comprasse NBA Playgrounds, aí no Switch veio um online sem funcionar, eles prometeram check full de graça. Acabei de baixar. Essa semana viralizou um vídeo que tá todo mundo comentando aí na internet, que é uma porrada de gente, maioria adolescente, criança, em um vídeo onde eles contam quanto eles gastam em um outfit que eles estão usando lá. Outfit é excelente pra falar vestuário, né? Não lembrei da palavra em português, mano, foi mal. Mas até por isso é assim que eles chamam no vídeo, tá? Acho que eles estão no evento da Gucci lá, sei lá. Mas a parada é, todo mundo ficou chocado, eu fiquei chocadíssimo porque o vestuário deles dá na média de uns 20 mil, 30 mil reais, né? Tipo, cinto offshore, camiseta da Gucci, sabe? Esse tipo de coisa. Relógio que nem sei a marca, que é 20 pau. Que eles falam doll, né? Então, a gíria é doll, cara. A parada é o doll e todo mundo ficou usando puta essa merda. Puta coisa retardada do caralho. Ó, se tem uma coisa que eu posso tirar desse vídeo é que eu fiquei feliz e não posso reclamar quando eu gasto com o jogo agora. Então, é exatamente isso. Porque apesar da gente ter ficado chocado que eles gastam com roupa, etc., a gente também gasta com videogame. E, apesar de que eu acho que ninguém aqui gastou 30 conto, né? A não ser o Jamon, deve ter comprado 10 vezes, né? Não, mas, mano, nem 10 vezes o mesmo jogo dá 30 mil, velho. 30 mil é muita coisa, né? Então, mas aí, então vamos reduzir pra nossa faixa, assim, né? Nossos 30 limites. Reais, então. Não, eu queria saber quanto vocês já gastaram, assim, máximo, com jogos. Ah, isso é óbvio. Quando eu comprei o Switch, eu comprei o lançamento junto com o Zelda e saiu caro essa porra. Foi mais caro, acho, que você gastou? Porque quando eu era mais novo, não era eu que comprava, né? Geralmente era presente. O meu vai também, tipo, acho que se você não compra nada de colecionador, alguma coisa retardadamente cara, que eu não sei se alguém aqui tenha uma mania de colecionador muito forte, eu acho que é em console, né? Tipo, dependendo se você pega em lançamento, dá R$2.000 pra cima. Mas, e esse então é o máximo que eu gasto em um videogame de uma vez só. Eu não lembro de ter gastado mais junto, assim. Juntando, assim, desde que eu cheguei aqui no Japão, acho que no segundo ou terceiro mês, juntando com controle, amigos e jogos, eu devo ter gastado um mês, acho que uns 50, 60 mil ienes. Tá, nossa. Olha esse cu, olha esse cu. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte, só que é uma versão atualizada, porque vai ser um episódio inteiro de nós comentando, onde nós responderemos os comentários que vocês postaram nas páginas dos episódios passados, e que nós prometemos que nós comentaríamos em algum momento, e aqui estamos nós, né? Pagando dívida. Exatamente. E a gente aproveitou pra fazer agora, porque a E3 tá chegando. E a gente não queria lançar um episódio na segunda-feira, ou até mesmo na sexta-feira, que entrasse em contradição com as coisas que já vão acontecer semana que vem, né? Então, é melhor a gente fazer esse episódio agora e a gente discute de uma forma mais abrangente. Porém, já anunciando, nós gravaremos um episódio especial da E3 em relação à Nintendo, um próximo Nintendo 3, que também será lançado em uma data especial. A gente não sabe ainda quando, se eu não me engano, a apresentação da Nintendo é na quarta, certo? Na terça. Na quarta. Terça-feira. Enfim, eu acho que dá pra esperar pra uma sexta-feira, próxima sexta-feira, sem ser o lançamento desse episódio próximo, que vai chegar o episódio que nós comentaremos em relação à E3 da Nintendo, tá? Então fique de olho que quando estiver chegando vai estar no seu feedzinho ou acesse o site diretamente pra baixá-lo. E depois disso a gente pula, aí a gente vai na segunda, na sexta, ou no meio da semana, né? Na próxima segunda não vai ter o podcast de novo. E aí na segunda seguinte a gente vai voltar à nossa programação normal. Falou bonito. Bom, e hoje nós temos, acho que, 9 comentários, é isso, Jumon? Eu acho que era na conta que eu fiz, se eu não contei um a mais ou um a menos. Mas é jogado em 4 podcasts. Eu vou falar qual podcast que a gente tá lendo os comentários, e aí a gente começa a leitura de comentários. Então vamos lá, Jumon, por favor, faça as honras. É, o primeiro podcast que a gente ficou devendo foi o Esquina 64, número 16, com o tema Nosso Primeiro Ano com o Switch. Então, o primeiro comentário aqui é do Felipe Lima, que ele agradeceu a gente falando, foi uma honra participar. Obrigado, galera. De nada. É isso. Eu gostei do cast, eu acho legal. Quando tem a participação assim, porque dá um ar diferente, né? Eu achei que você ia falar, Lucas, que eu gostei que entrou um convidado, porque aí a gente fala, um daqui fala menos e agrega mais. Ó, já querendo fazer um jabazinho, o Felipe Lima, ele é do site Switch Brasil. Então, se você quer ficar por dentro das notícias da Nintendo, etc., acessa o site switchbrasil.com, ou .br, não lembro, ou .net, ou dita no Google é Switch Brasil. É, procura no Google Switch Brasil que você encontra. É, e tem o hífen ali no meio, tá? Tenta lá que você vai conseguir. Persistência faz o homem, a pessoa. É, o segundo comentário é do Leandro. Jumon, beleza? Comentando aqui, atrasado como sempre, botei em dia os últimos 4 casts, eu acho. Hahaha. Agora isso aí tá muito atrás já, né? Quem tá atrasado é a gente, né? Ouvi seu problema com o Joy-Con. Por incrível que pareça, o FAQ da Nintendo me ajudou com um problema de falha no Joy-Con. Acontecia que um deles parava de responder com o tempo. Reparava muito isso no Mario Kart. Estava correndo e de repente parava de acelerar. No modo portátil, os Joy-Cons funcionavam sem falhas. Não sei se é isso que ocorre com você. O meu era um negócio disso aí, mas eu já sei o que vai vir depois e isso acho que não é o meu problema. Bom, o Switch ficava em cima do roteador da NET, no nicho imediatamente superior do móvel, não exatamente em cima. De acordo com a Nintendo, o Switch deve ficar a uma distância no mínimo de 90 cm do roteador para o Bluetooth ficasse bem. Coloquei em outro nicho mais afastado do roteador e o problema parou. Acho que além do Wi-Fi do Switch ser bem fraco, o receptor Bluetooth dele também é fraco. Ossos da portabilidade, né? Enfim, isso me ajudou. Parabéns pra vocês pelo cast. E não é isso porque o meu roteador, ele fica muito longe do Switch. Então é tipo... Teve os Switches iniciais tinham esse problema. Eu acho que o meu foi um dos premiados que o Joy-Con esquerdo fica zoado de vez em quando. Mas olha só, Jumon, talvez eu vou dar uma suspeita aqui de que pode ser o canal da frequência do seu roteador, tá? Do Wi-Fi. Tenta mudar o canal lá da rede sem fio que pode ser que a frequência mude. Ah, se eu mexer nisso, nunca mais eu vou conseguir entrar na internet, eu tenho certeza disso. ciênciacomputação.com. Pô, mas faz tempo que você tá com um Joy-Con zoado e você não arrumou desde o cast? Não, mas eu peguei o meu Switch, tipo, na época que eu fiz o cast, eu já, tipo, peguei o Switch e mudei de lugar com o PS4, que o PS4 ficava mais perto da minha cama, né? E aí eu mudei de lugar pro Switch ficar mais perto e aí não deu mais isso. Então provavelmente era o roteador. É. Não, mas não ficava perto do roteador. O roteador tá muito longe de tudo, sabe? Roteador. Tá, então, alguma coisa tava dando problema lá no sinal, provavelmente. Eu leio roteador porque tá escrito roteador, mas é, pode ser roteador. A gente ou não seja, sei se é de... estude Feng Shui antes de comprar um Switch, né? É que, cara, só um disclaimer aí, em ciência da computação a gente não estuda como é que a gente instala impressora e muda roteador, tá? Então, obviamente a gente não tem como saber disso, tá? Mas aprende com a quantidade de vezes que pedem, né? É, exatamente. Eu acho que o Feng Shui do Jeff deve ser tão forte que ele distribui os controles, assim, pela cor, pelo cômodo, sabe? Aí ele faz um pentagrama, assim, de Joy-Con, né? Aí melhora o Bluetooth? Melhora. O terceiro comentário nesse cast foi do Felipe Augusto. Um ano de Switch e o que eu mais estou gostando são os indies. Que maravilha, gente. Vários games maravilhosos. É, sobre o console não ligar na dock como se estivesse fazendo birra, kkkk. Uma solução é ligar na dock primeiro USB com energia, depois o HDMI. Pois em alguns aparelhos, se você liga o HDMI primeiro, pode existir um conflito de energia meio bizarro e específico. Faça um teste, pois comigo sempre funciona. Eu nunca mais tive problemas na dock não mostrar imagem. Abraços e ótimo cast. Alguém tava com esse problema? Não, eu lembro que eu comentei no cast que o meu Switch não funcionava umas horas. Acho que foi um caso que eu liguei e ele não funcionava, eu entrei em pânico. Mas eu nunca mais tive. Mas foi até no modo portátil, né, que não funcionou. Não, o meu foi colocando na dock, eu botei o Switch lá e não ligava. Mas aí você tirou da dock e tentou ligar? Tentei e não ligava também. Ah, então o problema não é na HDMI, né? O problema não é no dock, é no Switch. É, eu acho que não era isso, não. Não, mas pelo que ele tá falando, talvez fosse um problema de pico de energia, um estabilizador resolveria, não? Pode resolver, não sou técnico em eletrônica. É, mas tá fazendo sessão aqui, não, tô brincando. O Lucas tem que falar aí, não tá ligado no estabilizador, seu Switch? Puta, sei lá, tem um emaranhado tão grande de fio atrás daquela estante que eu tenho medo de ir atrás dela. cara, é o famoso pega fogo, né? Vai tudo direto. Tem uns 8 consoles ligados lá, se bobear, cara. Nossa, cara, parabéns por ter 8 consoles ligados na tomada. Em uma tomada, é como todo mundo em uma tomada, eu soquei lá com o martelo. Medida de segurança, isso. O quarto comentário é do Rodney Vino Orellana. Ótimo cast, galera, e muito boa participação do Felipe. Só acho que deixaram ele muito magoado por não ter jogado Mario Odyssey. KKKK. Também achei meio esquisito o silêncio prolongado no final do cast. É, o silêncio prolongado foi um erro na minha edição. Eu dormi no ponto e aí eu editei muito rápido. E o Mario Odyssey... Ah, mas ele tem que se sentir mesmo. É isso. Eu não queria zoar o Felipe, mas, cara, é isso mesmo, mano. Pega um tempo aí pra jogar Mario Odyssey, senão a gente vai continuar zoando, foda-se. Eu acho que não jogar Mario Odyssey é um pecado, porque o jogo é muito bom. Se fosse um Mario meia boca, ou um Mario bom qualquer, eu acho que o problema é esse. É um dos jogos obrigatórios do console, né? Sei lá, não jogar Zelda, não dar uma pegada em Zelda e uma pegada em Mario é mancada. E outro que ele tem jogo pra caralho, velho. Você tem jogo pra caralho e não jogou Mario Odyssey, é estranho. É, eu comprei o Switch por causa do Mario Kart. Como não joguei a versão do Wii U, tudo pra mim no jogo ficou ótimo. Até agora não coloquei nenhuma proteção na tela do Switch, mas não tem nenhum arranhão. Como vocês colocam um coitado no dock? Nossa, tá maluco, cara. Sério, você tem que... Nossa, o meu tá tudo arriscado. E a parte traseira do Switch tá arriscada também. Cara, eu preciso falar que eu também não coloquei nenhuma proteção nem nada, nem no dock, né? E, assim, às vezes eu tô jogando à noite, tá tudo escuro no quarto e tal, e, cara, quando eu desligo o Switch, meu quarto escurece, e eu coloco, assim, no escuro e tentando encaixar, e eu sei que ele tá batendo, e eu boto até encaixar o negócio, e até agora não riscou. Caralho. É. É, mas o problema não é, tipo, como a gente coloca no dock, o problema é que alguns docks vieram desse jeito, né? Os caras comentam sobre risco na tela. Então não é muito o que a gente pode fazer, a gente pode colocar no maior... melhor jeito possível e o negócio riscar. Não, dá pra você colocar um paninho igual aqueles paninhos de limpar óculos, sabe? Igual o Rafael fez na casa dele, né? Teve gente que pegou o próprio plástico lá que veio no Switch, colocou e resolveu. Porque é meio, não sei se é isopor, mas é um negócio meio protegido ali, ele é macio, né? Não vai riscar. Eu tô com o Mario, se você toma cuidado, você não precisa se preocupar. Agora, se você não toma cuidado que nem o Mario, provavelmente você fica com a sorte aí. Cara, tem dia que às vezes eu coloco meu Switch no chão e quando eu acordo eu piso nele. E até agora tá de boa. Caralho, assim. Mario. Cuida dessas porra, velho. Eu já dei uma cotoveladinha também sem querer, assim, quando você joga o Switch na cama e você dorme com ele na barriga. Aí você vai lá e dá uma porrada nele. Cara, eu nunca tive celular arriscado. Eu já vejo um monte de gente com tela quebrada, etc. E o meu até hoje tá de boaça. Nunca sei o que acontece com essa galera que consegue quebrar tela de celular, tela de jogo. É uma queda fatal. É tipo, nossa, o meu celular ele quebrou muito em 5 centímetros do... Eu tava sentado no chão, meu celular caiu do meu bolso pro chão, do bolso do jeans pro chão e quebrou. Sendo que ele caía muito mais alto e ficava de boaça. Então é aleatório. Eu já gastei, acho que uns... Acho que eu e minha namorada, a gente gastou uns 15 mil com película de vidro, sem zoar. 15 mil ien, né? Por favor, vamos agora começar a traduzir. Já, a gente vai começar a ficar assustadinho, cara. Cara, eu peguei, sei lá, eu peguei um S8 ano passado, ela pegou um iPhone X, acho que esse ano. Já foram, acho que 5 telas de vidro quebrando. Nossa, mas ô Jefferson, hoje você tá ostentação aqui, hein? Não é por nada não, mas junto com a galera, você comprou Synth Offshore também? Ah, mas eu sou o mais pobre dos brasileiros aqui, tipo... Caralho. Você pode ter certeza disso. Vamos pro próximo comentário, irmão? É, e ele não terminou de outro comentário, mas cadê? E que venham muito mais anos pro novo console, agora dá licença que eu vou tentar acabar usando o Blade 2 antes do próximo cast especial. E como a gente tem um spoiler de o que ia acontecer no próximo cast especial, provavelmente ele não acabou usando o Blade 2, que ele não comentou. Próximo comentário foi do episódio do Esquina 64, número 17, Xenoblade Chronicles 2, que foi do Rubens Mateu Padovese. Tirando a falta de tempo, as imagens no jogo me chamaram a atenção. E pelo que vocês falaram, seria assim um bom investimento. É, mano, Xenoblade eu acho que, tipo, se você considerar investimento como hora por tempo jogado, Xenoblade é muito bom investimento. Agora, a hora aproveitada é outra coisa. Ah, cala tua boca, mano. Você quer iniciar outro cast Xenoblade aqui? Vamos começar. Não, calma, olha só. Eu acho que você precisa comprar pra você ter esse sentimento, porque o Gilmon jogou e ficou meio meh. Eu, o Lucas, a gente jogou e gostou. Então, vai, é bem pessoal o negócio. E, que nem o Gilmon falou, ele tem bastante horas de jogo e não joga pensando em finalizar. Tipo, aproveita a história do começo ao fim ou a jogabilidade em si que a gente recomenda. A aproveita a exploração que o jogo tem. Tipo, não é excelente, né? Melhor que do Xenoblade 1, mas só que dá pra ficar explorando bastante coisa no mapa enorme. É, exceto se você jogou Zelda e já quer jogar Xenoblade, porque foi quase o meu caso e eu fiquei meio triste, assim, né? Óbvio, né? Você não aí você tem um jogo que, tipo, que a exploração é o principal e outro que a exploração é o secundário, né? E aí é complicado. Aqui é do Zelda, pelo amor de Deus, é muito boa. Eu não terminei esse jogo, acho que eu fiquei no capítulo 3, mas eu recomendo, assim, se não é pela exploração ou coisa, é pela mecânica de jogo. Eu acho Xenoblade um RPG divertido de jogar, uma batalha dele, assim, só pela experiência. É, ele é bem dinâmico, eu acho que você se interage bem com o jogo. O próximo comentários são do Nintendo A3 número 105, Sushi Striker, Resident Evil 7 e rumores do Nintendo 64 Classic. E o nosso primeiro comentário é de novo do Rubens Mateus Padovese. Eu vou ler esse comentário porque ele tá um pouco diferente, eu vou tentar dar a minha interpretação do comentário, tá? Olha só, ele tá falando mais ou menos assim. Eles vão dar um jeito de lançar mais consoles miniaturas e coitado do colega na terra de uma excelente internet com algo bosta. É como estar na doceria e não ter dinheiro. Essa é a nossa interpretação. Agora, o que realmente significa isso que a gente não entendeu muito bem. Eu acho que ele quis dizer assim, que vai ter mais consoles mini da Nintendo, que ela vai relançar todos, e acho que ele ficou com dó de mim, que eu tô no Japão e tenho uma internet ruim. É só isso, eu acho. O problema foi linkar as duas coisas, acho que ele não separou, é só isso. Ah, é verdade, é porque a gente falou do Resident Evil 7, né, é verdade, foi uma parte do Resident Evil 7 e uma parte do 64. E a Nintendo, sim, ela vai lançar, puta, espero o GameCube Mini, depois o Nintendo 64 Mini, o Wii Mini, que vai ser estranho pra caramba. Vocês acham que vai ter o Wii Mini, velho? Não, o Wii Mini não. Já, caralho. Não, espera daqui a uns 10 anos o Wii Mini, sei lá. O Wii Mini já existe, né? Mas tudo bem. É, isso é verdade. É verdade, né? Eu tinha esquecido dele. Não, o Wii U Mini vai ter dois jogos, mano. Que é basicamente a linha inteira de títulos do Wii U. Olha só, eles estão falando que vão anunciar esse Nintendo 64 Mini na E3, né? Vocês acham que vai rolar? Eu não sei se é tão... É interessante, mas eu não sei se é peso de E3, ou talvez no Treehouse depois, eu estaria que até que pode ser, né? Eu não sei. É, eu acho provável, mas eu não vou ligar muito, porque com o preço que vai chegar aqui no Brasil... Puta, esquece, eu não vou comprar nunca isso aí. Eu acho besteira se eles anunciarem, eu acho que um anúncio desse, acho que E3 é mais focado em novidades, não que isso não... Acho que o público para um console clássico, ele pode receber essa notícia, tipo, de modo isolado, numa notícia, numa semana que você não tem nada, eu acho muito melhor você anunciar e jogar para Holiday Season, então, sei lá, eu jogaria esse anúncio para agosto e setembro, mais ou menos. Eu concordo, e eu acho que faz mais, que nem eles fizeram com o NES e o SNES, né, eles jogaram tipo, do nada, a Nintendo foi lá e anunciou. Não foi no E3, nem nada disso. Olha, já que a gente tá falando de Mini, rapidinho. É, por mais que vá aparecer na Nintendo, né? É estranho falar isso no podcast da Nintendo, mas eu preferiria muito mais, acho que, jogar um PlayStation Mini do que um Nintendo 64 Mini. Eu acho que, assim, já falando de pirataria, emulador e tal, você não consegue rejogar os títulos do Play 1 tão facilmente, sabe? É, primeiro porque... Assim, se já falando de emulação, você não consegue emular tão bem os jogos, né? Puta, a mídia hoje é praticamente impossível de achar jogo de Play 1, né? E você tem um Play 1 pra rodar, etc. 64, mas o PS3, ele... A linha Classics, principalmente nos Estados Unidos, tem a maioria dos títulos que você vai querer jogar. Será? Será que tem Digimon World? Aí não, porque ninguém quer jogar Digimon World, né? Olha aí. Ninguém em Jomon quer jogar Digimon World. Você acha que o PS1, se lançasse o PS1 Classics, ia ter Digimon World? Você acha que foi um clássico do PS1 isso aí? Pra mim foi. Eu acho que os dois consoles envelheceram mal. Acho que aquela era toda, entre aspas... É, se fosse por qualidade, tinha que ser jogada fora. O meu ponto a favor do 64 é que se você pegar alguns jogos multiplayer, eles ainda são divertidos. Acho que dá pra jogar Mario Kart 64, Mario Tennis, enfim, essas coisas. Eu acho que esses jogos são divertidos e no PlayStation eu acho que você vai preferir jogar a versão moderna dos jogos clássicos dele. E tem um ponto também que no 64 acho que o jogo mais legal que fosse pra ter ia ser o Conkers. Porque é o jogo mais chato de você pegar do 64 e que não tem lugar que roda ele bem, né? Falando de emulação. Mas só que você não vai conseguir o Conkers, porque é da Rare, então foda-se, ele não vai aparecer no 64 Classic. Então acho que tira até o maior jogo que poderia ter. Cuidado, Jamon. Cuidado que vai que ele aparece. Ou você compra o Xbox One e compra o Rare Replay. Mas aí vai ser um pouco salgado. O preço ou o meu aproveitamento? O preço, não. O aproveitamento é contigo. É, o próximo comentário é do nosso amigo de sempre, Rodney Vino Orelana. Bom dia, amigos. Já voltaram a jogar Pokémon GO? Aguardo no próximo programa o Jeff como host e quem sabe o host, eu não sei como se fala, e quem sabe um pequeno bloco nos seguintes programas titulando Jeff and Japan. As histórias deles são muito divertidas. É, vamos começar aqui. Eu voltei a jogar Pokémon GO... É, foi no do Sushi Striker. Eu não sei por que teve esse comentário. Ah, foi porque lançou Let's Go? É, acho que foi por causa do Let's Go que já tinha saído e a gente ainda não tinha postado um cast. E eu voltei a jogar Pokémon GO justamente por causa do Pokémon Let's Go. De novo, eu voltei, né? Eu parei e voltei. É, eu não tô jogando não, cara. Eu falei que ia jogar, mas depois eu repensei forte. Assim, eu falei, ah não, mano. Eu vou preferir iniciar uma jornada em Let's Go sem qualquer Pokémon do Pokémon GO, porque eu acho que vai ser mais divertido. Eu tô muito preguiçoso. Aqui no Japão é um lugar ideal. É, pra jogar e, sei lá, eu abro de vez em quando. Entre aspas, eu nunca parei, mas também, sei lá, 5 minutos por mês. É, eu não posso voltar a jogar o que eu nunca joguei. Ah, você pode começar, olha só. Ah, não, não. E a parte aqui, só pra comentar, que eu jogo na faculdade, né? Porque na faculdade que tem Pokéstop. E eu sem querer, assim, eu não sabia porque a porra do menu, sempre que volta pro menu estranho lá, o menu de login, a porra do som volta. Então foi eu no meio da aula tocando essa música, tipo, quase tendo um ataque cardíaco com essa música tocando. E obviamente a classe toda olhando pra porra do som, de onde veio, né? Nossa, que vacilo, cara. Vacilo do Pokémon da Niantic de desconsiderar que eu mutei a porra do jogo. Culpa da Niantic que você tava jogando no meio da aula, né? Então, depois faz história da semana aí falando que vai mal em prova. Ô, louco. E o Jeff em Japan, ele deu um mind aí num negócio aí, né, mano? É, pode ser que surja algum episódio especial, mas não vai ser agora, porque a gente tem alguns pela frente ainda. Mas fiquem de olho que provavelmente vai acontecer. É, e o Jeff, ele tem que viver mais o Japão. É, no mais, por mais que Sushi Striker seja bom, aguardarei minhas rupees para Mario Tennis Ace. É, e eu concordo, tipo, não dá pra gastar em Sushi Strikers quando tem Mario Tennis Aces, tipo, depois que a demo nos mostrou que é um jogo pelo menos agradável, é complicado. Ah, mas ele pode comprar, pedir estorno e comprar Mario Tennis. Zerar, você diz, no caso, Sushi Strikers? Não, são cento e poucas fases, né, ele teria que rushar muito forte. E fora que tem multiplayer, né, o Sushi Strikers. Ah, é, tem? Nossa. Mano, depois que eu vi o preço do jogo, eu me desliguei completamente. Do nosso podcast sobre Nintendo, a gente sabe muitas coisas. Eu acho que nesse ano, acho que qualquer jogo competindo com Mario Tennis, eu pegaria Mario Tennis, inclusive Smash. Minha nossa, cara. Inclusive Pokémon? Eu também, claro. Principalmente óbvio. Pokémon, né? Essa escolha é mais fácil ainda. Nossa, eu espero que a sua namorada mude sua cabeça, Jefferson. Tá bom, vamos continuar. Ela não vai precisar, porque vai dar pra... Vai ter um espaço grande aí pra comprar tudo. É, vai dar pra comprar os dois, né? Ai, meu Deus. É, e para jogos no Nintendo 64 Mini, se ele tiver o Harvest Moon 64 e o Tactics Ogre 64, ficaria perfeito. É, são... O Harvest Moon é bom? Eu não sei, eu não joguei. É o mesmo do Play 1, acho que tem alguns eventos diferentes. E é 3D, né? Imagina. É igual ao do Play 1. Ah, é meio 2D, né, do Play 1? Ele é 3D, cara, tá maluco? É que eu tô pensando no GBA, eu pensava que o gráfico era só mais bonito, não sabia que eles tinham aumentado a perspectiva. Não, o do GBA é o do Play 1 portado em 2D, né? Eles colocam a mesma... Ah, o Play 1 original era 3D, é. É 3D isométrico, inclusive. Ah, eu não sabia. É até meio estranho pra quem tá controlando, ó. Eu tenho uma história engraçada, eu tenho um amigo que o jogo favorito dele é Tactics Ogre, e... Por acaso eu vi esse jogo em casa que eu tinha pegado emprestado do meu ex-cunhado. Aí eu peguei e dei pra ele, falando, não falei nada. E não falou nada do seu cunhado, obviamente. Ah, é ex-cunhado, não sei. Eu não sei nem. Acho que ele foi pro Canadá agora. Mas isso não é tão raro, tipo, a Tactics Ogre é, tipo, é bem popular, assim, com a galera que gosta de Final Fantasy Tactics, né? Que é o mesmo cara que criou os dois, se não me falha, merda. É meio que isso mesmo. Então tem uma... O Tactics Ogre do 64 é o Lordly of Calibre, negócio assim? Isso eu não sei. É, eu acho que é, eu não lembro também. É que eu vi, acho que no Wii U, que tem no Virtual Console do Wii U. É, pra finalizar, pergunta para a mesa. Dado que já hackearam o Switch, vocês acham que a pirataria num console é suficiente para afundar a plataforma? O Dreamcast sofreu muito com isso e morreu rapidinho. Já o DS e o PlayStation 2 foram mais violentados. Pô, eita porra. Porém, até hoje, são os mais vendidos de todos os tempos. Saludos cordiais. Eu não acho que afunda, eu acho que é um tema que acho que precisa de mais estudo, eu não tenho informação suficiente pra te falar. É fato que o Nintendo DS e o PS2 venderam horrores, mas eu também não acho que no caso do DS foi por causa da pirataria. Eu acho que talvez ele tenha se popularizado mais por causa da pirataria, mas ele já era um console bem sucedido até os flashcards serem lançados, né? O PS2, no caso, foi o oposto porque ele veio da sucessão do Play 1, que no caso, o Play 1 sim, acho que vendeu principalmente o estouro dele foi por causa da pirataria, né? No Switch, eu acho que o aparelho tá bem estabelecido e hoje em dia, até por causa das questões de tem jogo que você tem que fazer o login, tem que ir pra uma autenticação online, etc, tá um pouco mais complicado, né? Não é impossível, até porque já mostraram que tem, já rolou hack, etc, mas mostraram um homebrewzinho rodando ali. Eu acho que depende da pirataria. Se for uma pirataria fácil pro consumidor, você compra um flashcard, joga um cartão de memória, transfere os jogos assim que você baixa rapidinho. É claro, toda pirataria ela populariza o console, mas assim, o efeito disso é que você vai ter muito console vendido e poucos jogos, e ao mesmo tempo poucos jogos vendidos, poucos jogos originais vendidos. Então, o que pode acontecer com a pirataria é que as produtoras parem de lançar porque ninguém mais compra o jogo. E eu acho que isso fica bem claro quando você vê o DS com uma base instalada de 120 milhões e ninguém querendo lançar jogo pra ele. Eu acho que esse é o pior efeito da pirataria. Sofreu isso aí, que não, nos últimos Ace Attorney não saíram, variações, né? Spin-off de Ace Attorney não saiu em inglês por causa disso, né? Tipo, os caras olharam e falaram, mano, ninguém compra isso aqui nos Estados Unidos. É isso, mas assim, em torno de que ele populariza o videogame, principalmente em países que é difícil comprar, porque é muito caro, nossa, isso aí é fato, isso aí, pra mim, pirataria quase ganha o mercado, tipo. Mas, tipo, acho que atualmente, que nem o Mario falou da parte online, e também tem jogo online, assim, né, muita coisa da experiência é jogar online, você tem vantagens por estar online, e uma parte da experiência do console é você ver os seus amigos online, então você ficar colocando pirataria no console, hackear o console, ficar com risco de tomar ban, principalmente quando você não consegue substituir o seu console fácil, então tem, tipo, essas coisas que a pessoa leva, assim, se eu só quero jogar jogo offline, aí pode pensar na pirataria, mas cada vez que a geração vai avançando, vai ficando pior, assim, não vai ficando desmotivado a só piratear por jogos, né? E o último comentário foi no último comentário que leremos hoje, foi no podcast do Nintendo 3 106, especial anúncios de Pokémon Quest e Pokémon Let's Go, que foi o último Nintendo 3. E esse comentário foi do Jim. Queria deixar como sugestão temas específicos, como consoles, NES, Nintendo 64, ou franquias da Nintendo. Parabéns pelo programa e continue com um bom trabalho. Olha só, o nome dele é Jean, não é? Eu acho que é Jean. É Jean, né? Eu falei Jim, mas é verdade, pode ser Jean mesmo. Eu tava pensando em inglês, não sei por que, desgraça. Calça jeans? Nossa, cara. Pode ser o seu nome de verdade mesmo, Jean. Desculpa. A gente já pensou em fazer, mas acho que o problema desses... Eu não sei se pode falar essas coisas, mas o problema desse cast é que precisa de pesquisa pra cacete, né? Então, é bem trabalhoso esse cast. Eu acho que a gente tinha que adaptar mais o formato, porque a gente quer evitar podcasts informativos, a gente acha que fica um pouco chato, e trazer um pouco mais da nossa experiência, né, ser algo mais discursivo. De podcast informativo, a gente tem um podcast sobre de RPGs. Uhum. E foi um dos primeiros, Skinner 64, né? Nem era Skinner, era Nipari Costa Costa na época. Era, não lembro, sério. Era Nipari Costa Costa. Foi que o terceiro nome. Podcast, acho que, nosso, do nosso negócio. Não usou o nosso nome. A gente tinha uma abertura legal, cara. Tá começando mais um Nipari Costa Costa, o podcast da Nipari. Ah, verdade, tinha mesmo. Demorei pra lembrar. Mas e aquele podcast, tipo, eu não sei se é porque a gente tava no início e a gente não tentou repetir, mas o podcast, ele não rendeu muito comentário, assim, né? E porque também fica meio... É um podcast histórico, né? Eu não sei se é legal. E aquilo, você tem que trazer, normalmente, o ideal seria trazer alguém que, mano, bate o pau na mesa e fala, né, do negócio. Não, Nesse esquema que você tá falando, porque além do fato da informativa a gente tem que ter essa pesquisa, né? Já tem muito material disso na internet, né? Muita gente já fez isso. Se você procurar Nintendo, sei lá, Super Nintendo História, você vai achar muita coisa. Tem podcast, tem vídeo, tem um milhão de coisas, cara. Então, a gente quer fazer do nosso jeito, no nosso formato. Quando a gente encontrar isso, então a gente vai trazer algo especial, assim, de temas específicos, né? Mas, por enquanto, a gente vai ainda estar trazendo episódios especiais no Esquina 64 a cada mês, mais ou menos. E, enfim, fiquem ligados que a gente sempre vai trazer algo diferente. Então é isso, gente. Olha só. Não sei se vale a pena comentar em cima dos comentários, tá? Mas, enfim, deixe sua opinião em relação ao episódio. Se você gostou desse formato e gostaria que a gente realizasse mais episódios especiais só com comentários, porque isso é importante também a gente saber. Eu já defendi essa ideia, o pessoal daqui não quer, né? Então, que? A gente não sabe se a galera vai gostar. Acho que eu não queria, não sei. Eu gostei dessa ideia. Aliás, eu ia falar tudo que a gente não lê quando a gente tem mais do que 3 comentários pra fazer isso tudo de novo. Fazer um backlog de comentários. Eu acho bacana. Ó, comenta nesse cast, porque no próximo cast desse formato a gente vai ler seus comentários. Nossa, que merda, não! Não faz isso, velho. Eu já acho horrível essa ideia na Esquina 64, velho. Não, e não só comentários em relação ao que a gente conversou, mas coisas que você quer que a gente discuta. Ou perguntas que você quer fazer diretamente, ou se você tá passando por uma situação difícil, ou alguma coisa curiosa que aconteceu na sua vida, enfim. Comente que a gente vai discutir. É isso, e não perca o próximo episódio do Nintendo 3, que será especial da E3 da Nintendo. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.